Mãe, obrigado por tudo que você fez por mim. Sem você eu não estaria aqui. Eu te amo e quero estar sempre ao seu lado. Obrigado, Dona Judite, por tudo. Eu te amo. Uma mulher batalhadora, boa cozinheira. São justos seus pensamentos, minha grande guerreira. Eu voltei ao nosso Deus que é rico em perdoar. Os erros do passado não mais se repetirá. Nos seus olhos lágrimas que cai derrama. Esperei por 8 anos pra abraçar minha dama. Mãe, quantas orações, quanto tempo de joelho. Quanto foi o preço pago pra estar viver esse guerreiro. Quando chorava, clamava por socorro. Agora livre do sofrimento, da angústia, do sufoco. Pedi muito a Deus que fez o céu e a terra. Põe essa correria na vida eterna. Ainda que ande pela sombra do vale da morte. Ainda que caminho debaixo da chuva forte. Não temerei mal nenhum, Deus está comigo. Há um só grande Senhor, dono do meu louvor, amigo. Você sempre se dedicou, deu a mim seu grande amor. Rompeu barreira do sofrimento, 9 meses de dor. Próximo estarei mesmo quando a saudade apertar. Agora chegou minha hora de você, eu vou cuidar. Eu me lembro, mãe, és uma humilde guerreira. Eu te amo, mãe, sei que tu és uma estrela. Eu te quero, mãe, sempre aqui perto de mim. Sempre ver o teu sorriso é o que me deixa feliz. Sempre por toda a minha vida eu irei te amar. Esse amor de você eu irei cuidar. Mãe, eu te amo, oh, yeah. Mãe, estarei sempre aqui, caminhando contigo nessa estrada sem fim. Na justiça de Deus nada de mal não acontecerá. Debaixo das suas asas juntos sempre vamos estar. Aqui não adianta querer ser mais do que ninguém. Desfazer dos molequinhos pode morrer, amém. Na humildade perto de você quero viver. Realmente é isso que tenho que ser. Um filho de atitude, proceder, pode crer. Dou minha vida, mãe, por você. Quem quer ter um sonho realizado tem que correr atrás. É aqueles velhos conselhos que me satisfaz. Materiais substituível, incrível. Meu amor, indestrutível. Vou te dar felicidade pelo abraço fiel. A senhora falou, nem tudo que é bonito presta. Fui paciente, não tive pressa. Velho ditado não é visto, não é lembrado. Eu errei, mãe, não me senti culpado, só incentivado. Não tem como te esquecer, todos os dias passo, lembro de você. Eu me lembro, mãe, és uma humilde guerreira. Eu te amo, mãe, sei que tu és uma estrela. Eu te quero, mãe, sempre aqui perto de mim. Sempre ver o teu sorriso é o que me deixa feliz. Sempre por toda a minha vida eu irei te amar. E com todo esse amor de você eu irei cuidar. Quanto a senhora é valiosa. Quando me acordava dando um forte abraço, um beijo, uma rosa. Triste lembranças eu dormindo no banco do hospital. Pra adormecer tomava cachaça com limão e sal. Eu bebendo nessa vida, vai vendo se não parasse, mãe. Era puro veneno. Estou escrevendo, os olhos enchendo, lágrimas escorrendo. Passei a frequentar a igreja, o dia hoje tem sentido. Meu peito enche de orgulho por ser o seu filho. Mãe, minha vida ao seu lado é um sonho lindo. Penso na senhora a cada hora. Quantas emoções escrevo agora. A saudade é grande, mas sigo sempre forte. A cada instante cai uma lágrima, a cada estrofe. Uma mãe cria 100 filhos com só coração. Mas um filho não cria uma mãe, que decepção. Deus é diferente, mãe, nesse lugar de você eu vou cuidar, pode acreditar. Agora chegou minha hora de te proteger, enfim. Sempre se dedicou, deu seu amor, Dona Judite, por mim. Eu me lembro, mãe, és uma humilde guerreira. Eu te amo, mãe, sei que tu és uma estrela. Eu te quero, mãe, sempre aqui perto de mim. Sempre ver o teu sorriso é o que me deixa feliz. Sempre por toda a minha vida eu irei te amar. Esse amor de você eu irei cuidar. Mãe, eu te amo, oh, yeah. Eu me lembro, mãe, és uma humilde guerreira. Eu te amo, mãe, sei que tu és uma estrela. Eu te quero, mãe, sempre aqui perto de mim. Sempre ver o teu sorriso é o que me deixa feliz. Sempre por toda a minha vida eu irei te amar. E com todo esse amor de você eu irei cuidar.